0098, decolado 54, encontrou ele 120, décima 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Controle, muito boa noite, voo 0098, decolado na Buca Zipar, vai passando 1300. Bruno 098, boa noite, contato radar, se mantenha o nível 370, saiu da Buca. Eu vejo 130, 1130, terra Salvador. 1868, seu autorizado táxi Índia, ponto 010, reporta pronto. O ajuste altímetro 0,6. Ok, autorizado via Índia, ponto de ponto pronto, 1036, 1868. Portugal 020, request taxi. Yeah, Portugal 020, approve the taxi, my name from taxi India. Holding points 1810, contact the tower, 118, small 95, 281016. My name from taxiway India, at holding position 10, contact tower 118.95 and 181016, Portugal 020. Pronto, 8, agora sim, livre decolagem, pista no zero, vento no 9, 0 graus, 1-3-2. Iniciando, boa noite, 2 graus. Decolada 57, controle 120, décima 8. 308. Oi, Salvador, boa noite, 1868, na Puca, Caju, passa 1500. 1868, contato radar, se mantém o nível 230, saiu da Puca. 230, Puca. Estabilizou no elétrico do parceiro da luz. 0062, completa o sinal do procedimento, chame a torre no 895. 1895, azul 4062, boa. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado em Meleza. Azul 4062, boa noite, azul 016, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. 106, azul 4062, eu sou escrito. Red America 230. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 1-1. Stand by, America. Message standing by, American 230. O azul 4062, livre pouso, pistão 0, vento no 70 graus, no 49. Livre pouso, azul 4062. Portugal 020, maintain holding point, runway 10. Maintain holding point, runway 10, Portugal 020. Confirme o vento, gentileza, azul 4062. Vento 170 graus, 149. Graças. 1098, chame Recife, no 2545, alterna no 3365. Ativo agora com o Recife, 2545, 3365, voo no 098, muito obrigado, boa noite. America 230 is the ground. Go ahead, down. America 230, clear to tow the aircraft. Come to into the April 1. Okay, roger. Clear to commence towing and advise when approaching April 1. American 230. Portugal 020, clear to line up and maintain runway 10. We line up and maintain runway 10, Portugal 020. Portugal 062, solo 02, virar à direita, chama solo 121, décimo 1. Virar à direita, solo 21, vamos ver. Salvador, bom dia, boa noite, 4062, boa noite, sou autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 0171. Alfa Juliette, posição 0171. Portugal 020, correct take off from runway 10, wind 180 degrees, 14 knots. Bom, 868, chame Recife, 12545, alterna no 3365. 2545, 365, 868. Autorizaria 2, negativo 3891 devido à aeronave em decolagem na saída Momo. Portugal 020, airborne 05, contact above approach control from 120, decimal 8. 120, decimal 8, Portugal 020, bye-bye. Roger, Portugal 020, departing runway 10. Air Portugal 020, the contact from the departure, quando não tem flight level 370, Momo departure. Mountain level 370, Momo departure, Portugal 020. Air Portugal 020, Fly Direct, Código Position, Kilo Oscar Golf, Bravo e Uniforme. Fly Direct, Código Position, Portugal 020. A 3891, se tiver condições de interceptar e completar o sinal do LS X-Rate, quando zero está autorizado, vai direto do Duna, descida para 2003. Duna 2003, 89 no Brasil. Porta estabilizada, altimetro do Duna zero no meio, 3891. Salvador ground, America 230 is approaching apron 1. America 230, clear to continue until the gate 11, apron 1. Clear to continue, American 230. contact Zemi's position. 354 coordination, Airport Ideal 020. Obrigado. Portugal 020, flight to Zubik position. Starting Zubik, Portugal 020, obrigado. Estabilizado no 0389. Na 389, completa final do procedimento, chame a minha torre no 895. 895, grato. Air Portugal, 020, com resquício 125, decimal 45, e enable 133, decimal 65. 125, enable 13365, Air Portugal 020, boa noite, obrigado. Boa. 0, vento 1-8, 0 graus, 1-3, nós. Leve pouso, 1-0, 3, 8, 9, 1. João Nuno 72, bom dia, sem identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 050, altímetro 0 no meio. 050, João Nuno 72. 3891, solo zona 5, libera direito, está autorizado KF Alpha, Juliet, para a posição 0271. Alpha Juliet, posição 0279. Salvador Ground, American 230, park at gate 11. You have a good evening. Okay, Portugal 230, good evening. Após estar prevista para 2010, TNH1066, autorizada a final do procedimento ILS XR de zona 0, estamos estabilizados. Tom 972, completa o final do procedimento, chame a torre no 895. 1895, obrigado. Transformador é o voo 1172. Para sinal normal, baixo hidrão. Gol 1172, boa noite. Hoje está 096, livre pouso, pistão na 0, vento no 6, 0 graus, 12 nós. Meio de pouso, Corolla 72. Solo 172, solo 60, libera direita, chama solo 121, décimo 1. 21. Salvo Salvador, boa noite, com 1172, igual. 1172, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, posição no 0, Pati 1. Alfa Juliette 10, missão 10, voo 258, sem identificação, chegada à área autorizada, seja para o nível 050, altímetro no 096. Altímetro 096, chegada à área, descendo ao sinal 050, certificadora da TV. Autorizado, sem restrições, desça para 2000, reporta estabilizado no sinal de LS Direito, sendo 0. Sig Alpha and Fox. Sig Alpha and Fox, agora autorização. Controle Oceania 258 estabilizado na ILS X-Ray. 258 completa o sinal do procedimento, já minha torre no 895. Torre no 895, boa noite. Sim. Torre Salvador, Cordial, boa noite, Oceania 6258, estabilizado, baixado e travado na final da 1-0. 6258, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, aguardando autorização, Oceania 6258. Estou livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 1 ou 2 noite. Livre pouso no zero, Oceania 258. Oceania 258, Sol 50, libera a direita, estou autorizado a táxi Alfa, Juliette, posição 0541. Autorizado o táxi Alfa, Juliette, posição 0541. Oceania 258. Whiskey 8